Não sou eu quem vai dizer o que eles têm de fazer para o melhor acontecer. Faça isso você! Não sou eu quem vai falar para não darem sopra pro azar, para acidentes evitar, você que vá lá. Quem é da Cipa é você, e demitido você não vai ser. Pelo menos nossa ajuda ao cargo. Quem é da Cipa é você, e demitido você não vai ser. Pelo menos faça jus ao cargo. Não sou eu quem vai advertir que os fiscais podem punir e a empresa pode falir. Você é o cara aqui. Cipa é você, e demitido você não vai ser. Pelo menos faça jus ao cargo. Quem é da Cipa é você, e demitido você não vai ser. Pelo menos faça jus ao cargo. Você é da Cipa, só pra não cair fora. Você é da Cipa e tem que agir agora. Quem é da Cipa é você, e demitido você não vai ser. Pelo menos faça jus ao cargo. Quem é da Cipa é você, e demitido você não vai ser. Pelo menos faça jus ao cargo.